agora é o seguinte, ó. Vamos beijar na boca agora. Um abraço a Menino Gravações. Toda a galera que tá gravando aí. Tira o pé do chão! Então, baixinho. Eu vou cantar a primeira parte e vocês cantam a outra, tá certo? Tá legal? Vamos cantar assim, ó. Do passado, beijo na boca é coisa do passado. Vocês estão cansados? Porque eu não estou cansado, não. Vamos cantar bem alto! Todo mundo batendo na palma da mão! Ó, deixa eu falar uma coisa aqui muito importante. Não vale, ó, ninguém vai brigar hoje, tá certo? Hoje a noite é de festa, tá legal? Quem for da paz, levanta a mão, ei! Galera, essa é considerada a mega estrutura musical de todo o Nordeste. Chegasse, hein? Vamos embora.